Então, se liga no peso do som. Cada palavra é uma explosão de várias ideias. Inspiração que vem das ruas, dos campos de guerra. Refúgio, submundo das feras. Degrau por degrau, subir na vida é importante. Sem ser petulante, moleque arrogante. Não dá, não dá. Cada atitude tem seu preço, de braços cruzados. Só lamento, é isso mesmo, meu chapa fica parado. É foda, uma mente engatilhada, eu sei que incomoda. Tá aí, tudo pra nós, quem sabe chegar, que chega. O pulso ainda pulsa na luta, meu truto, esteja preparado pro que der e vier. E quem se esconder não vai se manter de pé. O tempo não para, a vida é mó brisa. Descalço no asfalto, cê sabe não vira. É quente, mundo novo bom pela frente. O peso do som aumenta o volume da gente. Falou os falantes, pensamentos constantes. Bom dia pra nós, cabeças pensantes. Na fé vou seguir, vejo o caminho daqui. Castelão do bom lugar, se é possível construir. O mundo é nosso, se liga na fita. O peso do som é hip hop pela vida. Pela vida, pela vida. Hoje o jogo é feito de inveja e cobiça. O peso do som é hip hop pela vida. Pra fazer a diferença na balança da justiça. O peso do som é hip hop pela vida. Hoje o jogo é feito de inveja e cobiça. O peso do som é hip hop pela vida. Pra fazer a diferença na balança da justiça. O peso do som é hip hop pela vida. Sem acata ordem pra obter progresso ligeiro. Pra não ser mais lento que o processo, Jão. O mundo nomeou sujão, mas abraçar o que ele quer aí é osso não. Cê tem cordas ou cordões no pescoço, irmão. Virou cobras ou leões desse fosso, quão forte é sua fé ou sua sorte, seu santo. Faz da vida ou do medo da morte seu manto. Respostas, a questão não é achá-las. Quero ver se mexer pra procurá-las. Pesado como o som que treme seu porta-malas. Meu bonde tá passando só, abram alas, ó. Posso exalas, não dá pra moscar nem pagar de revolucionário de sofá, fi. Faço o melhor que posso na balança da justiça. O lado leve não pode ser o nosso.